os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Bem-vindos ao nosso terceiro programa de Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Ela é a Joana Lourenço. Eu sou a Joana Lourenço. Eu sou a Joana Lourenço. Eu sou a Rita Bernardo. Boa, Rita. Começámos bem, muito bem. E nós perguntam vocês o que é que vai ser este programa. Bem, este programa, os macacos vão dominar covers. É verdade. É verdade. Aquelas coisinhas bonitas que florescem aí. Como queiram que era a coisa. As versões, as boas e as más versões, nós vamos passar tudo aqui. Temos convidados especialíssimos para a segunda parte, não percam. E para já, vamos começar com uma música que nós escolhemos. São os Muse, com Feeling Good. Esta música é de 65, foi criada para um musical. É original, né? É verdade. A música foi criada para um musical chamado The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. E há versões como Nina Simone e George Michael. Aliás, a versão da Nina Simone é muito conhecida. Eu pensava que era a original até, pois, não eu, fazia ideia. Eu quando depois fui pesquisar sobre esta música é que eu descobri que a versão original não era de Nina Simone. É verdade. E quanto aos Muse? Bem, esta versão foi lançada no álbum Origin of Symmetry. Exato. É o meu preferido deles, tenho que confessar. E eu tenho aqui uma curiosidade. É que a Nespresso usou esta música como publicidade, sem o consentimento da banda, e tiveram que pagar uma indenização, porque não brincam em serviço. Não brincam em serviço. E eles acabaram por pôr a música da Nina Simone no anúncio. A sério? A versão da Nina Simone, é verdade. Nespresso aqui a... Olha que macacos. É verdade, é verdade. Então fiquem com Feeling Good, dos Muse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Foi Feeling Good, de Muse, esta que é a nossa primeira música do nosso terceiro programa. Confuso, não é? É. Nós também nos enganamos há bocado. Bem, e a música seguinte é um original de David Bowie. Foi trazido ao mundo, tal como o recém-nascido, pelos Nirvana, naquele célebre concerto do MTV Unplugged de 1993. Grande concerto. É verdade, já foi, concerto. E já foi há muito tempo. É uma versão acústica, como aliás acontece em todos os concertos deste tipo. Ou aconteceu, porque já não me lembro de ter havido mais algum. Lembras-te? Não, não. Eu acho que é pena, eu gostava bastante. Não há muito a dizer sobre eles, senão que as únicas inovações que eles introduziram na música foi o facto de ser uma versão acústica, claro, e de terem feito uma versão com mais dramatismo. Não, é, não sei se é dramatismo é a palavra certa, mas aquela característica da voz do Kurt Cobain. Mais percebes o que eu intensidade. Falar? Mais intensidade, também acho que sim. Se bem que a do David Bowie também é muito boa. Sim, eu também gosto. Bem, fiquem com The Man Who Sold the World, Nirvana. Lost control. Your face. twist the engine on. Reset controls for the heart of the sun. One of the ways we show our age. And if the sun comes up, if the sun comes up, and if the sun comes up, I still don't want to stagger home. But it's a memory of our feathers that's keeping us on our feet. You spend the first 5 years trying to get with the price, and the next 5 years trying to be with your friends again. You're talking 45 times just as fast as you can. Yeah, I know it gets tired. Acabámos de ouvir Franz Ferdinand com All My Friends. A versão original é de LCD Sound System. Foi editada no seu segundo álbum, Sound of Silver, 2007. E neste CD vem um single, no lado B, que é a versão dos Franz Ferdinand. Tenho a dizer que foi uma agradável surpresa descobrir esta música no álbum. Pronto, eu gosto de LCD Sound System, mas... gosto mais de Franz Ferdinand. Gostaste desta versão, e então? E gostei desta versão mesmo. E o que é que vamos passar a seguir, Rita? A seguir, bem, continuamos nas bandas britânicas e temos Arctic Monkeys com You Know That I'm No Good. Esta música foi gravada durante a pausa que eles fizeram entre o Favorite Worst Nightmare de 2007 e o mais recente Humbug. Estes quatro meninos, o que é que eles fizeram? Bem, eles divertiram-se a gravar músicas já muito conhecidas. Esta como inclusive? Esta e também a Diamonds Are Forever. Ah! Oh. Sim. E eles decidiram juntá-los todos e lançaram em 2008 um álbum de covers. Com isto tudo, exato. E bem, eu gosto muito desta música, acho que só a entrada do baixo está espetacular. Uhum. Eu também gosto muito da original. Está bem, mas eu acho que a Amy foi superada. Não sei, é diferente. You Know That I'm No Good, Arctic Monkeys. E nós a seguir de Arctic Monkeys vamos passar Humanos com Quer É Viver. O original é de António Varanções, como vocês devem saber. Este foi um projeto musical dos Humanos, constituído em 2004, com o objetivo de interpretar temas inéditos de António Variações. Fazer uma homenagem. Exato, temas que nunca foram gravados por António Variações. O CD teve imenso sucesso e chegou a disco de platina. A música que nós escolhemos do Manos foi Quero é Viver. Espero que gostem. E vamos a isso. E vamos a isso. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. Said, what did you do with him today? Then sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. I'm me, your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. Cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place but I can't get joy. Thinking of you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns. My stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew. É sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir. amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. A vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Acabámos de ouvir Humanos e nós a seguir, ainda para continuar na música portuguesa, vamos ouvir Linda Martini com Adeus Tristeza. Esta música foi lançada este ano, a versão é de, claro, Fernando Tordo. Esta música foi lançada num EP chamado Intervalo, gravado para Ótimos Discos, e os downloads podiam ser grátis, o que é ótimo. Podiam, já não são. Podiam, podem. Ainda podem ir buscar esta música a Ótimos Discos, está lá disponibilizada. Ótimos Discos, é muito bom. É, viva os downloads legais. É verdade. A versão original vem no álbum de 83 de Fernando Tordo, com o mesmo nome, Adeus Tristeza, e foi distinguido para o prémio de melhor LP de música ligeira. Eu espero que vocês gostem. E vamos dizer adeus à tristeza e dizer olá ao amor. Esta canção, vamos passar a seguir a Linda Martini, foi uma homenagem que os Queen fizeram ao Elvis Presley, o grande rei. E foi uma ideia do Freddie Mercury, esse grande senhor, e ele teve esta ideia, sabes como? Como? Enquanto tomava um banho de imersão. Epa, as coisas que contam, já viste? É, realmente. Todas as grandes ideias surgem no banho. Não sei, não te lembras do Arquimedes? Aquele cientista que... Ah, mas isso... Como é que é? Ele descobriu o princípio do Arquimedes, que já não consegui enunciar o princípio, peço desculpa. E gritou a eureka e saiu nu para a rua. Epá. Foi qualquer coisa assim espetacular. Qualquer coisa assim. Pronto, os nossos conhecimentos de ciência. Ainda bem que a minha professora de física não ouve este programa. Por alguma razão eu fui para letras, é verdade. Não interessa. Não interessa. Moving on. Quanto à música, diz que inspirou o John Lennon. E vamos deixar que vos inspire também. Crazy Little Thing Called Love. Acabámos de ouvir os Queen a espalhar aqui amor pela ESC-CFM, pelo nosso programa também. Agora a música que se segue vai espalhar esperança. Epá. O nosso programa está muito rico. Estamos muito sentimentalistas hoje, não percebo porquê. Bem, mas a versão original é de 1986 e é da autoria dos Genesis. Esta cover é dos Disturbed, são uma banda americana, e decidiram pegar numa música que nada tinha a ver com eles, para que se saiba, eles fazem rock assim. Não é pesado, mas para lá caminha. Mas para lá caminha, pronto. Exatamente. E eles quiseram pegar numa coisa que não tinha nada a ver com eles e transformar essa coisa em algo com o qual eles se identificassem. Essa coisa entenda-se música. Essa coisa entenda-se música, exatamente. Esta música é o quarto single do álbum 10,000 Fists, de 2006. Ou seja, 20 anos depois eles fizeram uma cover. E foi bem sucedida, apesar de não ter sido tanto quanto a original. E uma coisa engraçada é que os videoclipes são os dois muito engraçados. Têm todos assim momentos notórios da história, ou então figuras da história. O primeiro é com fantoches. Toda a gente, esse vídeo é espetacular, recomendo a verem. Do Genesis Land of Confusion. E o segundo é animação. Pois é. É bastante engraçado. E a seguir? Bem, nós a seguir vamos passar The Roots com John Legend e Black Thought. A música chama-se Hard Times, é uma música deste ano. Para tomar as coisas, né? Sim. Sim, sim, sim. E para trazer a atualidade aqui a nós. The Roots e John Legend unem forças para fazer este álbum, que chama-se Wake Up. E este álbum evoca músicas com sonoridade de soul dos anos 60 e 70. O álbum foi lançado este ano. É um álbum de sensibilização e consciencialização. E a versão original desta música é de Baby Ui. Não, esta música está muito boa e eu não... Sendo um programa de covers, tive que aproveitar, porque esta é uma das minhas músicas preferidas deste ano. Acho que fizeste muito bem. Acho que vai aqui trazer um... É outra sonoridade. Outra pronto. Sonoridade, exatamente. Pronto. Tu completas-me. Não, estou a brincar. Nós completamos nos a níveis musicais, é verdade. Exatamente. E seguindo, depois vamos acabar... Ou melhor, quase acabar em grande, com uma música dos Placebo, aliás, uma cover dos Placebo. Uhum. Esta é uma cover de Bonnie M, aquele grande grupo de disco, música disco, aliás, europeu. Tenho a dizer que vocês vão conhecer esta música porque ela é a música da Popota neste Natal. E vai qualquer, é qualquer coisa como Popopota. Mais uma vez a transportar-vos para a atualidade, não é? Exatamente, exatamente. O álbum dos Placebo saiu, este álbum de covers, aliás, é importante referir que eles fizeram um álbum de covers. Saiu em 2007. Simplesmente covers, é isso? Simplesmente. Ok. Saiu em 2007 e tem cover de Pixies, de Depeche Mode e de Smiths. E outros mais, mas e pronto, outros mais. Resolvi falar destes. Porquê? Por causa da Popota? Não. Era um gosto. Era um gosto. Da Popota fiz questão de falar. A Popota é a Popota, por amor de Deus. Não, a Popota... ela fez um dueto com o Tony Carreira. Estou a dizer isto porque a Popota pode ter mudado a tua opinião e por isso estás a passar esta música. Não, a não. A Popota pode ter esse poder em ti, Rita. Eu gosto dos Placebo. Gosto simplesmente dos Placebo. Pronto. Sim. Está tudo explicado. Pronto. Bem, fiquem com Daddy Cool Placebo. Talk. desde que se chama. It was never about them. So my house, I never come out from. Cause every day a drought, could a shadow without them. I'm down to do whatever if it betters my outcome. The city's like the Autobahn ballroom, waiting on Malcolm. Cause people wanna see my blood flow like fountains. I got nowhere to go and still feel like bouncing. I'm looking for the closest window I can route from, or for the highest speaker box that I can shout from. And I'm hoping to feel like something that's real. But it's no hope when you are but a spoke in the wheel, a brick in the wall, trying to find an opening still. Having hard times trying to climb over the hill. So many hard times, yeah, yeah. Sleeping on motel floors, yeah, yeah. Knocking on my brother's door, eating Spam Oreos, drinking Thunderbird, baby. Yeah, in this crazy town. In this crazy town, having hard times, there's a love to be found. Having hard times in this crazy town, having hard times, there's a love to be found. Having hard times in this crazy town, having hard times, there's a love to be found. Floyd, yeah, yeah. Knocking on my brother's door, being spammed on the other, drinking Thunderbird, baby. Yeah. depois destas nossas três músicas, Disturbed, The Roots e Placebo, nós vamos passar para o Monkey Business desta semana, ou seja, os nossos concertos grátis desta semana. O nosso, é verdade. Nós só elegemos um, é o melhor. O melhor, é verdade. E vamos entrar para... Vamos sair. E vamos com o Monkey Business para intervalo. Por isso, não percam a nossa segunda parte. Nós temos muito, muito para mostrar ainda. E até muito, já. Muita macacada. Muita macacada. Monkey Business. Jamie Lee Bell regressa a Portugal para apresentar o seu sexto álbum, Compass, produzido por Beck e editado em maio do ano passado. O músico britânico, que vive atualmente em Manhattan, marcou presença na edição deste ano do Super Bowl Super Rock, mais precisamente no dia 16 de julho, e regressa a Portugal no dia 22 de novembro, segunda-feira, para um espetáculo no Casino Lisboa. O espetáculo este está integrado na digressão da apresentação do último álbum. A entrada é, obviamente, livre e o concerto está marcado para as 10h30. Between my shadow and me, good at where the sun don't shine. Hey, although I tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired of feeding myself. I'm gonna take a trip and multiply. Please go under with a smile. Shackle I see going out of my mind. Ooh, this ain't no way to breathe. Stuck between my shadow and me. The sun's going down, it's getting dark in here. Still folks say I got nothing to fear. I so tired of repeating myself, feeding myself. Quando os macacos dominavam o mundo. Bem-vindos à segunda parte. Acabámos de ter um curtíssimo intervalo. E estamos de volta para o que interessa e em grande. E vamos seguir para o que interessa e em grande. Exatamente. Eles são dois, estão em duas cadeiras, acho que é lógico. Estão de preto. Mas não são os homens de negro. Eles são os macaquinhos de imitação. Boa tarde. São uma banda de covers de Cascais e, infelizmente, não temos cá a banda toda, temos apenas dois representantes, que são o Fábio Gil e o Ivo Salgado, respectivamente, guitarrista e baterista. Olá, pessoal. Olá, boa tarde, Rita. Boa tarde. Como é que vocês escolheram os temas que vamos aqui passar hoje, de covers? Fui eu que escolhi. Foste tu que escolheste? Sim, em nome da banda. Em nome da banda. Acabou. E escolheste apenas 10 covers ou...? Escolhi 10 temas, 5 melhores e os 5 piores. Tá bem. Na minha opinião. Na tua opinião. Que vai refletir necessariamente a opinião da banda. Ok. E como, é que, sim, como é que surgiu o vosso projeto? Olha, isto surge numa necessidade, assim, basicamente é financeira. Honestamente, é financeira. Porque todos nós já tivemos N bandas nos últimos 10 anos, e estou a dizer nos últimos 10 anos porque foi mais ou menos quando nós começámos a tocar juntos noutros projetos. Eu toquei com o Ivo há 10 anos, numa banda que nós tínhamos ali em Cascais. Toquei com o Duarte, que é o baixista, noutra banda. O Valdo é o único que nós, o Valdo é o vocalista, é o único que nós não conhecíamos. Acabámos por conhecer por intermédio de um amigo mútuo, dele e nosso, que nos apresentou a ele e que, pronto, e que fez magia no primeiro ensaio que fizemos com ele, na audição, entre aspas, ou como é que se pode chamar aquilo. Epá, e desde então temos vindo a tocar temas que nós gostamos, mas um bocado à nossa maneira. Ou seja, não é aquelas covers. Qual é a primeira música que vocês querem passar? Mas ainda não acabei. Não, queres continuar? Não, como estás enrascado, estava. Ela estava a desenrascar. Eu enrascado. Ah, não estavas, desculpa. Nunca, continua. Nunca na vida. Primeiro tema. não, aquilo que eu estava a dizer, essencialmente foi uma necessidade financeira, mas ao mesmo tempo foi uma necessidade criativa de podermos pegar em temas que não são nossos e podermos fazê-los um bocadinho mais, soar um bocadinho mais à nossa maneira, seja que tema for, chutes e pontapés que toda a gente pede nos concertos para nós tocarmos, sei lá, ou temas como Lady Gaga, Poker Face, nós tocamos também, que não são necessariamente temas rock e que nós conseguimos fazer deles rock, portanto ir buscar as nossas influências que são? É assim, que são, que vai desde o jazz, o Duarte adora jazz e sons mais antigos, baixistas de há 20, 30 anos e que já morreram há 10 ou 15, ele adora. O Valdo, acho que é como nós os dois, ouve tudo, mas mesmo assim acho que quem consegue ter um espectro maior somos nós. Nós ouvimos coisas desde, como estávamos a falar há bocado, quando gravámos a primeira tentativa dessa entrevista. Sim, e Viva Audacity. Que vai desde dubstep a... Sim, até reggae às vezes. Reggae, dubstep, drum and bass, metalada, punk, rock. Marcha tudo. Marcha tudo. Também gostamos muito de Just Girls, que aliás é a nossa... Mas só as raparigas. Just Girls. Exato. É da música. Tá bem. Então, e isso quer dizer que vocês tentam... Tentou distanciar-se daquele que é o padrão das bandas de covers, porque bandas de covers hoje em dia há muitas. Sim, mas apesar de todas as bandas que tu todas ou a maior parte delas que tu falares, vão todos dizer exatamente a mesma coisa. Ah, a gente toca isto à nossa maneira, não sei o que mais, e depois soa tudo original. Nós não, nós tocamos à nossa maneira. E como, mesmo... como é que me garantes isso? Como é que garante isso? Nos concertos ao vivo. Tem que ver. Através do nosso Facebook. Através do nosso Facebook, exatamente. Podem ir ao nosso Facebook, que é fácil. Procuram por macaquinhos de imitação e lá estamos nós. O nosso logotipo, fundo branco e quatro macacos a preto. E macacos, mas é mesmo macacos desenhados, não é? Os macacos do Ivo. Que já estás a colar aqui debaixo da cadeira, alguns, não é? Está ali juntinho às pastilhas elásticas. É poveríssimo esses macacos. É. E a pergunta era mesmo o quê? Era se distanciam do padrão das bandas de covers, e vocês estavam a falar do vosso Facebook, no qual tem uma agenda atualizada de concertos. Super agendada. Neste momento está super agendada. Atualizada. Sim. E estamos a negociar vários tours e não sei o quê. Estamos a negociar tours pelos Palop. Vamos tocar Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Até Timor. Brasil. Depois vamos fazer uma tour ali pela Colômbia, mas isso é já é fora de... Já não é trabalho, já é mais diversão. Sim, mas aí não podemos publicitar. Não? Não? Ah, não vamos à Colômbia, não. O cartel disse que não. Ok. Então não vamos à Colômbia, vamos à Argentina. Exato. Eu gostava de ir ao México. México. Distrito Federal, cidade do México mesmo. Sim. Ah. Vocês trouxeram-nos uma lista das 5 melhores e 5 piores covers? Não, nós não trouxemos, tu é que trouxeste, porque tu telefonaste-me ontem à noite a pedir os temas e está aqui. Isto é um caderno da Escola Superior de Comunicação Social. E aposto aqui na primeira feira está o teu nome. Não sei. Não, está jornalismo avançado. Isto é o quê? Os teus apontamentos das aulas? Foi um curso que eu fiz. Hell's Angel. É nossa, mas é tua. Vocês escolheram, eu fiz download da loja do iTunes. nós íamos dizer os macaquinhos todas, né? Ah, exatamente, os temas. Nós éramos para fazer portanto, uma lista com 10 temas, as 10 covers que achávamos, ia ser todas dos macaquinhos. Como nós ainda não gravamos nada, escolhemos as 5 melhores covers que encontramos e as 5 piores. Que foi tudo escolhido por mim, porque eu sou o líder da banda e, não, e tu, eu é que mando. Tu és a banda. Eu sou a banda. Eu sou uma macaquinho. É como o outro que era o I Am Legend, não? Ou era o I Am Robot? Ou assim? Will Smith, não. O filme. É mais como. Não, eu sou o diabo da banda, no fundo. E gosto de fazer sondagens. Ok. Primeira música. O que é que vocês têm para nós? Sim, continua. Tudo bem? Tudo bem. Primeira música. Pearl Jam, com uma cover dos The Who. Esta cover aparece no filme com o mesmo título da música, Rain Over Me, com o Adam Sandler, que é um filme dramático. A própria música é dramática. Não percebi. A própria música é dramática. A própria música é dramática, mas o filme é muito interessante, até para quem está habituado a ver o Adam Sandler a fazer papéis de comédia. É muito interessante ver o Adam Sandler a fazer um filme dramático que puxa pelo sentimentalismo de cada um de nós. Ok. Rain Over Me. Pearl Jam. Only love can make it rain away the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the fields. Yeah. obviamente. É Pearl. Pearl. Desculpa, peço desculpa. Tens uns problemas com os erros. Tenho, por acaso tenho. É? É. Eu não. Tenho um bocado. Ah, está bem. Se quiseres ajuda, ele... É com os Ricardos, É o Licaldo. Licaldo? É o mais o inglês, vá. Não é os erros, é o inglês. Os ingleses. É mais o inglês. John problema com os... Yeah. Ok, e qual é a música que vocês têm para nós a seguir? Ainda na lista das melhores, não é? Ainda na lista das melhores. Temos a versão do Billy Idol, que eu desconhecia que era, que não era um original dele, sempre pensei que era dele, que é Money Money, que é um original do Tom Jones and the Chambellas. You gotta toss and turn and feel alright. Help, feel alright. quando os macacos dominavam o mundo. Então, onde é que vocês já tocaram? Como é que a gente já tocou, Ivo? Em várias fitas pelo país. É uma boa maneira de escrever. Qual é o vosso sítio preferido? Espanha, não te esqueças de Espanha. Espanha, Madrid, Salamanca e Saragossa. Saragossa, exatamente. E como é SSS? Será Madrid. Já tivemos para ir a Barcelona, mas o promotor do evento cancelou. A gente chegou meia hora atrasados. Chegamos meia hora atrasados e é por isso que eu nunca toquei ao vivo com esta. Eu chego sempre atrasado. Então, estou sempre a cancelar os eventos. Não, mas já tocamos em Cascais. Fontainhas. Cascais. Fontainhas. Linhó. Só mais do que E estamos a negociar para irmos tocar no Carrascal de Alvi. Carrascal de Alvi. Aquela bela localidade. E que localidade Cavaleira. É? Cavaleira, exatamente. Num café. Yeah. Onde é que é a Cavaleira? É da Amadora. Tem assim. Perto de Cacém. E a Amadora é bem da longe. E como é que tem sido a reação do público? Tem subido bom feedback? Qual público? Não vai ninguém ver. Os turistas que andam lá, quando vocês estão a tocar. Não, mas eles passam e vão embora. É? É. Os donos do bar têm... Pronto, eles têm gostado? Têm. Não, tem sido relativamente bom. Temos tido boa... Boa aceitação? Não diria aceitação. É que o pessoal é surdo. Boa recepção. O pessoal que nos vai ver são surdos. E acabamos o concerto, eles fazem assim. Quando acaba uma música, cri. Yeah. Não, temos tido aí já montes de pessoal que vem connosco ver os concertos. Alto grupo mesmo, de pessoal ali assim da zona. Temos pessoal de fora ali da nossa zona, da nossa área de residência, que também nos vem ver. Tivemos já pessoal de bares, de donos de outros bares que nos vieram sondar para ver se valíamos a pena e tem dado resultado. Vocês são todos cascais? Somos todos cascais originalmente, embora o vocalista Ovaldo agora esteja a morar na Cavaleira, lá está. Yeah. Cavaleira ou... Algueirão. Acho que sim. Como é que vocês se juntaram? Eram todos amigos e bora lá fazer uma banda ou foram-se conhecendo? A banda surge com quem? Com o baterista antigo, que é o Marco, a quem nós agradecemos a presença dele na banda. Durante ano e meio ele foi... Um bom elemento, mas entretanto. O quê? Fala para o micro. Faz lá a pergunta outra vez, desculpa, que eu já não lembro. Como é que. Tu estás a falar assim, isto não fica nada. Ah, ok. Tu agora não estás a ouvir. Como é que surgiu a banda? Exato. Com quem é que surgiu? Se vocês eram todos amigos ou. Nós éramos todos amigos, mas a banda surge com o baterista antigo, que era o Marco, que teve connosco um ano e meio, mas por. Situações da vida, ele teve que sair, mudou de residência, mudou de área de residência, etc. E pronto, também o trabalho dele também não coincidia mesmo com os horários dos ensaios e concertos e pronto. E uma coisa estava a prejudicar a outra e então ele saiu, entrou o Ivo. Mas já nos conhecíamos todos, à exceção do vocalista, que nos foi apresentado por um amigo mútuo. Conhecemos todos e já há muitos anos. O baixista Eduardo conheço desde que me lembro de existir, quase. É amigo de infância. O Ivo conheço de uma das primeiras bandas que tive. Já lá vão 10 anos. 10 anos, sim. 10 anos. E como é que tem sido a prestação aqui do Ivo? O Ivo tem sido uma caixinha de surpresas pelo positivo. Boa, Ivo. Numa semana já demonstrou. O que é que caiu? Foi um anel, mas podes continuar. Um anel? Por favor, está a brincar com os anéis. Por favor, continua o teu raciocínio. Estávamos a gostar muito. Estávamos. Também estavas a gostar. E eu também. Espetáculo. Assim, o Ivo entrou há uma semana e meia, uma semana. Entrou há uma semana para a banda. Há uma semana, a sério? E já tem 20 temas encaixados. Portanto, um puto de 20 e quê? 25? Há 26 anos. Um puto de 26 anos. Chega aqui numa semana, saca 20 temas. Portanto, é uma boa prestação. É uma ótima prestação. Ivo, agora tu. O que é que esperas para o futuro com esta banda? Espero muitos concertos, acho eu. Mas ser honesto. O vosso principal objetivo é tocar. Ser honesto, que agora o teu futuro na banda depende desta resposta. Espero principalmente nos concertos, dois por semana ou mais, se for possível, e mais do que concerto, a ser um espetáculo ao vivo. Gajas. Não, ser um espetáculo ao vivo para entreter as pessoas também, não só a nós, que é um prazer tocar ao vivo, mas também entreter as outras pessoas, não só com a nossa música, mas mesmo o espetáculo em si, com brincadeiras nossas, do vocalista, do guitarrista, do baixista, do baterista. E pronto. Um rapazinho da pandeireta. Sim, e de um palhaço de vez em quando aparece nos concertos, que a gente não sabe quem é, mas sim, aparece sempre a correr de lado para o outro. E é um groupie? Sim, é uma personagem estranha. Então, e conta lá o que é que se passa com o teu banco da bateria. Eu às vezes, para sacar, quando faço os coros, para sacar notas mais agudas, tenho que me levantar um bocadinho, mas tem que ser tudo muito rápido, porque... Eu queria ter esse tema da série. Já está a passar outra temporada. Para sacar os agudos, tem que tirar o acento. E então, pronto, quem não conhece os bancos da bateria, quando se tira o acento, fica um mastro. fica um ferro. E então, esse aí consigo sacar os agudos com a potente voz. Na cover que a gente tem de Bee Gees, por exemplo. Sim, sim. Staying Alive. Principalmente sou eu que faço. Pronto. E nesse aspecto é mesmo com sentimento. com feeling. Isso não nos podem queixar, que a gente não tem feeling. Consigo sim, no dia a seguir é muito Hollywood. E vaselina. Está bem, ok. Hollywood ou genérico. A gente gasta o cachê todos os concertos em Hollywood. Então, estou a apresentar, não estão? Estão na lista de músicas. Sim, claro. Então, próxima música. Qual é que é a próxima música na lista daquelas que são as melhores? A próxima música é os Smashing Pumpkins, com uma cover que eles fizeram de um tema dos Fleetwood Mac que se chama Landslide. E o que é que tens a dizer sobre essa música? Porquê a escolha dessa música? Olha, eu escolhi este tema essencialmente por causa de uma coisa. É uma vocalista a cantar, a vocalista dos Fleetwood Mac, Stevie Nicks. E um homem cantar uma música de uma mulher é sempre um bocado complicado. Portanto, acho que foi um bocado mais por isso. E pelo tipo de música que é muito... é sentimental. Ouve a música e depois, no final, a gente conversa. Já ouvi. Já ouviste? O que é que achaste? Achei que... Ouviste o original? Não. Ora, aí está. Ouve o original. Ainda não tive a oportunidade. O original está excelente. Stevie Nicks é uma das melhores. E a Joana está com tosse. Tá, ela está doente. Já dá uma semana para cá desde o último programa que ela está doente. Rebeçados, Dr. Baiar. É a única coisa que eu tenho para dizer. Obrigada. Não há publicidade. Hã? Não fazemos publicidade. Não é publicidade, Dr. Baiar é uma instituição. Como dizes Benfica. Dr. Baiar não é um produto, é uma instituição. Está bem. Ok. Portanto, Smashing Pumpkins Landslide. acabámos de ouvir os Smashing Pumpkins com Landslide, uma cover de Fleetwood Mac, exatamente. E esta é a segunda ou a terceira da lista das melhores? Esta foi a terceira. Esta foi a terceira da lista das melhores, exatamente. E vamos passar à próxima música. O que é que vocês nos trazem? Ivo, fala um bocadinho connosco. Ivo, apresenta a música. Estás muito calado. Ah, não, mas na primeira parte estava muito ativo. O Ivo com o seu boné de olá. De olá. Oh, não. Não te esqueças de mim. Eu agora vou fazer uma piada. O Ivo, para quem o conhece, sabe que ele é igualzinho ao Chris Griffin do Family Guy. Eu não sei imitar, senão dizia aqui uma piada. Pronto. E cá estamos, né? A próxima música, das melhores, escolhidas pelo Fábio, mas são nossas. É Johnny Cash, a Hurt, é uma cover de Nine Inch Nails. Preferes a cover original? Eu prefiro a cover de Johnny Cash, pessoalmente. Porquê? Porque agora sempre gostei muito de Johnny Cash, então também mesmo gosto. Quando não gostava, já gostava. Já gostava, exato. Eu gosto muito da versão de Nine Inch Nails, mas essa tem um quê de especial devido à voz do... E devido a ter sido gravada muito pouco tempo antes dele falecer. Johnny Cash, Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Quando os macacos dominavam o mundo. Estamos com o Johnny Cash e vamos à última música das melhores. Última música, vamos lá. A última música das melhores. Para acabar em grande. Decidimos unanimemente. Unanimemente. Unanimemente. Isto é estar aqui com elas. Elas é que é. Deixa cair o iogurte no iogurte. Não vou gozar com o teu problema em dizer Pearl Jam, mas. Isto para o pessoal lá de casa é um bocadinho. O pessoal lá de casa não sabe, que isto é, não sabe que isto é a segunda tentativa de estarmos a gravar isto. Porque a primeira já sabem, já referimos. Sabem? Já referimos? Já. Isto a ordem está toda trocada. Ok. O último tema é Chris Cornell, esse grande senhor dos Soundgarden e Audioslave. E também a Sol, que fez uma cover muito apesar sentimental, de... apesar de a Sol não. Sim, este último álbum com o Timberland foi um falhanço. Não foi um falhanço, foi diferente. Timberland. Hã? Timberland. Ah, pois, Timberland é a roupa, está é bem. É roupa. Ah. É muito parecido. Estavas a falar, este último álbum. Ok, este último álbum, sim. Não sei, eu só ouvi dois temas. Eu só ouvi os singles. Não, não achei desapontada. É diferente. É diferente daquilo que estamos habituados a ouvir o Cornell a cantar, mas. Vale a pena ouvir, é uma coisa diferente. Pelo menos ele trouxe-nos qualquer coisa diferente. Relativamente a este tema. Relativamente a este tema, exatamente. É um tema, pronto, toda a gente o conhece, o Billie Jean do Michael Jackson. Só que este com muito mais sentimento. Muito mais sentimento, muito mais emotivo. E gosto bastante deste tema. Ok. Chris Cornell, Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie screen. Said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean. She caused the scene, and every head turned with eyes that dream, being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, careful what you do before the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme and her plan. Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Happened much too soon, but you called me to a room. Yeah, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Quando os macacos dominavam o mundo. Acabámos de ouvir o Chris Cornell com Billie Jean, uma cover de Michael Jackson, esse que nos deixou em 2009. Coitadinho. E que foi o rei da pop. E agora vamos passar à lista das piores, não é? Agora vem a parte em que... Ah, olá! Também estavam aqui. Estava. Estavam aqui tão contentes a falar. Ok, os piores. Esta foi escolhida pelo Ivo. É uma cover de uma banda chamada Eros, que fez uma música há 300 anos atrás chamada I Love Rock and Roll, que tivemos a infelicidade de, durante a nossa existência, ver a Britney Spears a fazer uma cover dessa música. E pronto, é uma das piores. Não é preciso explicar. Muito scratch. Não é preciso explicar. Basta dizer Britney e pronto. Está tudo explicado. Ok, vamos passar então. Vamos passar. We don't love this rock and roll. Hey, is this thing on? Vamos passar à segunda música das piores. O que é que vocês têm para nós? Bora aí. Diz lá, vá lá. Ah, tu gostas tanto desta senhora. Esta senhora é grande. É grande. É a Dolly Partner. Grandes... Dolly Partner? Partner. É a tua colega? Parton. Dolly Parton. Essa contribuiu muito para a ciência. Pois, exatamente, a ovelha. Porque deu o seu nome à ovelha Dolly. Lá está. É a primeira ovelha clonada. Dizem eles. Se pedes desculpa. E a música é Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. E porquê é que esta é uma das piores? É uma das piores porquê? Porque a Stairway to Heaven é uma música que não pode ser tocada por mais ninguém que não pelos Led Zeppelin. É daqueles temas que ou é aquilo ou não é. Não, isso era ser um bocado quadrado. Isso. Eu estou a brincar. É porque foi Dolly Parton. Eu acho que ela devia se dedicar basicamente e exclusivamente. Não, a pornografia. Acho que ela tem todo o potencial para... Atributos. Atributos, exatamente. Tem potencial. Ok, e ficamos então com Dolly com Parton. A imagem mental da Dolly Parton a fazer a garganta funda. E a cantar a Stairway to Heaven dos Led Zeppelin. É isso, não. Ouvir a excelentíssima senhora Dolly Parton com os seus atributos e a Stairway to Heaven também. E vamos passar a Behind Blue Eyes dos Limp Bizkit, um original dos The Who. Ok. E dispensar está, estavas a dizer na primeira gravação que o Fred Durst. O Poeira. Isso. Frederico Poeira. Fred Durst não sabia cantar. E há dúvidas em relação a isso? Não. A sério, se alguém, comenta um bocado esse facto, essa afirmação. Não, está no Wikipédia. Há muitos fãs. Eu vi na Wikipédia. Sim, eu nem conheço esse gajo. Quem? O Fred Durst. Pois, eu também não. Está no Wikipédia. Pois é, cultura geral. Tens um cultura boné parecido geral, com o dele. Dólar. Pois é. Sim, o Fred Durst é um boné dólar. É. Não é dos New York Yankees, é do dólar. Sim, eu já vi. Aliás, eu vi ele ali na Praia de Carcavelos. Olha o gelado lá, que tinha frita. Eu vi o gajo num episódio do Olha House, o gelado do Dr. House. Lá. E ele estava a fazer o quê do Dr. House? Era barman. Olha, tinha sido uma excelente opção de carreira para... Eles estiveram cá em Portugal. Isso é porque o público português também papa muita coisa. O que vem lá de fora papa tudo. É o melhor. Não, é grande. Melhor. O Fred Durst é grande. O Fred Durst é ótimo. E o público português é o melhor do mundo. O melhor do mundo. E arredores. Oh. Agora vamos ouvir o Limp Bizkit com Behind Blue Eyes, não é? Yeah. Era. Uma cover Falei de é Pearl Jam. Pearl Jam. Quando os macacos dominavam o mundo. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Ouvir o Limp Bizkit com Behind Blue Eyes. Eu não ouvi, desculpa, mas não ouvi nada. Uma escolha aqui dos macaquinhos de imitação que estão connosco hoje. Não, esta foi do Valdo mesmo, foi o Valdo que escolheu. Ok. Ele disse, não, mas ele é macaquinho. O Valdo, o vocalista dos macaquinhos. Sim, mas ele é que escolheu, particularmente ele é que escolheu esta. Ok. Portanto, uma música... se tiverem alguma coisa contra dos Limp Bizkit serem bons, se acharem que eles são realmente bons e se discordarem com esta escolha, podem ir ao Facebook Valdo Wong. W-O-N-G, vão ao Facebook dele ou então valdewong@gmail.com e podem dirigir-lhe todos os comentários que quiserem, ok? Volto a referir que nós não somos responsáveis pelas músicas que estamos a passar nesta segunda parte. Nossa, mas vocês recomendaram. Calúnias. Portanto, todas as reclamações que tenham a fazer contra as músicas, Facebook, macaquinhos de imitação. No valdewong@gmail.com. Botem-nas lá e depois vão ao concerto deles. Exatamente. A próxima da lista. A próxima da lista é a senhora... Epá, que eu venero... Posso fazer uma pergunta? Não. Porquê que são só senhoras? Fred Durst. Porquê que são só senhoras? Ah, pronto. Então, e depois não... Ah, não mandem hate mail para nós. Mandem para os macaquinhos. Pronto. Eu esta senhora que escolhemos agora, eu admiro-a muito porque uma mulher que está casada com um homem que tem só um testículo, é de valor. É de valor. E ela teve a triste ideia, estamos a falar da Sheryl Crow, para quem ainda não apanhou estas piadas da treta, que lembrou-se um dia de, vou estragar uma música de Guns N' Roses e vou fazer uma cover do Sweet Shallow Mine. E é isso que nós vamos passar agora. Ah, é? É. Força. É. Bora. It takes me away to that special place. And if I stay acabámos de ouvir Sheryl Crow com Sweet Child O' Mine e vamos à última das piores. Para não acabar em grande. Não, para acabar ainda em pior. Para acabar em pior, escolhemos a Kelly Osbourne. A menina que tem o dom de estragar toda a música. Essa é a mesma pior das piores. É a mesma pior das piores. E tem a ajuda do pai. Yeah. E isso aí é que nos perturba. É o facto de... Lá está aquilo que nós comentámos há pouco. Os pais querem sempre o melhor para os filhos. Mas neste caso, Ozzy, porquê que não estavas quieto, homem? Eles gostam de tudo o que os filhos fazem. O meu pai também gosta de me ouvir e eu não... O pai gosta de te ouvir. A sério. O teu pai não é aquele senhor que está lá com uma t-shirt do Sporting no vídeo no YouTube a assistir a ténis bar? Exatamente. Bem me parecia. De óculos. E a tua mãe é aquela senhora que está ao lado? Sim. Uh-huh. Eles foram meus vizinhos durante, para aí, sei lá, 10 ou 15 anos. A sério? Foram. E yeah. O mundo é pequeno. Mundo não, não fazia pequeno. Ideia, o mundo é tão pequeno. Morava no apartamento baixo do meu. Não te lembras dela? Ah, não, dela não. Mas daqui por causa são familiares, vocês. Mais um bocadinho. Pois, um já bocadinho. Viste, tantas... Na volta vamos descobrir para aqui que somos, sei lá, primos ou isso. Sei lá, assim por alto. Pois, é o ponto de encontro. É o ponto de encontro. Engrande. De encontro. Quem tem um problema agora com o Zé? Diz-me. Olá, toma. Vamos o problema dele é meter o Zé onde não deve. É o pronto de encontro. Este silêncio foi tão fixe. Eu curti este silêncio. Parece os nossos concertos. Ora, e nós escolhemos para o último tema. Sim. Mas este aqui eu creio que toda a gente vai concordar comigo. O tema original é bom. E o papá Ozzy teve a triste ideia de dizer: filhinha, agora vais gravar ou regravar um tema que era aqui do papá ou papai. Queres que eu me aproxime mais do micro? Está bem. Por favor. Por favor, foi fixe. E disse: olha, vais estragar um tema do pai, escolhe aí um. E ele disse: ah, olha, bora estragar o Changes. E pronto, estragaram os dois o tema que pertence ao Ozzy, porque o Ozzy também canta nesta... São as atividades em família. Que é uma família perfeitamente normal, os Osbournes, diga-se de passagem. Sim, são, nós sim. Podemos ver quando temos paciência para ver um homem que não se percebe nada do que ele diz. Percebe-se Sharon e percebe-se as asneiras. Né? Que é o fundamental numa conversa familiar. É o nome da mulher e as asneiras. Todas as famílias são assim, não é? Já, yeah, então, basicamente. Não, é o homem e acabou. E depois é as outras coisas. Então e ficamos com? Com Kelly Osbourne, com a ajudinha do pai, a cantar a Changes. Ou a desgraçar a Changes. I'm feeling happy. I am so sad. I lost the best friend that I ever had. She is my baby, I love her so. But it's too late now, I've let her go. Kelly e Ozzy Osbourne a cantar o Changes. Houve aqui uma... Adição de última hora. Uma adição de última hora, exatamente. Não podíamos acabar assim o programa. Exato. Não podíamos acabar o programa com esta música. Exatamente. Por isso, para limpar a reputação, os macaquinhos têm outra cover para nós. Temos, escolhemos aqui a última da hora, aliás, escolhi eu. Decidimos de forma unânime, portanto, eu. Mas gostas desta? Nunca ouviste? Eu já não esqueci. Qual já era? Esqueceste? A Perfect Circle. Ah, sim, sim. Fazer uma versão de... Eu creio que é do John Lennon. Creio? Não sei. É do John Lennon. E gostávamos de dedicar esta música ao reitor da escola. Olha, muito bom, é muito bonito. Bom. Os Beatles esses que detêm o Mas quem é que título? Falou nos Beatles? Os Beatles e o John Lennon. Ah, John Lennon. Tanto a Imagine como... como outras músicas dos Beatles, tipo, são as músicas que fizeram mais covers, pronto. Apesar de que era Chutes. Não, Tony Carreira. Mas Chutes, Chutes é só de bandas portuguesas. Não, Tony Carreira é um artista de covers. Exatamente. Aliás, ele é a forte concorrência que nós temos. Nós e o Tony Carreira é taco a taco. Andamos sempre a tentar ir mais longe do que o Tony. Tony, se nos estás a ouvir, eu quero aqueles 50 euros que me estás a dever de volta. Daquele concerto. Daquele concerto. Isso porque quer ir tocar no Pavilhão Atlântico, está lá o gajo. Exatamente. Não, é que nós tivemos em negociações para irmos tocar ao Pavilhão Atlântico e já estava tudo bem encaminhado e, portanto, pela porta do cavalo, lá ele conseguiu fazer um pagamento. Fez um pagamento assim estranho, vá lá, no mínimo, e marcou para o mesmo dia que nós queremos marcar. E aquelas pessoas todas estavam lá no concerto não dele. Se faz. Não era para ele. Não era para ele. Era para vocês. Não, só a fila da frente é que era para ele. temos que ser. Sim. Pronto. É, eram os convidados dele. E os convidados, pronto, exatamente. Ele tinha uma guest list de convidados? 100 pessoas. Pagos. 100 pessoas para aí. E as outras 15 mil que estavam lá. É tudo nosso. Tudo a contar com os macaquinhos. Não e depois... se faz, não se faz. Não se faz nada. Tony, se me estás a ouvir, quero os 50 euros. E se me estás a ouvir ainda. Olha, se me estás a ouvir, Tony. Hã? Isto não fica assim. Bem. Pois não, fica com o Perfect Circle Imagine. Obrigada por terem vindo. Obrigado, Rita, e obrigado, Joana. E pedimos desculpa pelo incómodo de termos perdido a primeira gravação. Estão a dever-nos ao almoço. E nós voltamos. É já para a semana. Tempo passa a correr. É já para a semana. Diz lá que a gente o nosso volta. Mail, Rita. Diga o nosso mail, para o caso nos queirem contactar, qmdm.escfm@gmail.com. Ou então, dirijam-se à nossa página do Facebook e escrevam lá qualquer coisinha. E já que vão ao Facebook, visitem a página dos Macaquinhos de Imitação, com a agenda deles e outras tantas coisas que eles lá metem. Estúpidas, coisas estúpidas. Há lá montes. Há lá mais coisas estúpidas do que sério? Datas na agenda. Está bem. E assim nos despedimos e, para já, não vamos revelar o tema do próximo programa. Não. Vamos deixar-vos a pensar nisso, com a água na boca. E até para a semana. Até para a semana. There's no heaven, and it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Dominavam o mundo com Joana Lourenço e Rita Bernardo.